Roxo, Salvador. Bom dia, Azul 4958, final de 4 minutos. Azul 4958, continua a aproximação. Eu aguardo autorização de pouso. Sente, vai dar autorização de pouso, 4958. Vamos chuva leve agora sobre a aeródromo. Ciente, 4958. Salvador, muito bom dia, Xaner 6225, eu estava na posição. Xaner 6225, quanto tempo você espera? Mantendo. Passarela 2229, no solo 45, libere a direita, solo 121, decimal 9. 219. Autorizado pouso 2229 vai aguardar o início do táxi do Boeing da Gol no setor sul, vai iniciar o táxi em alguns instantes. Ciente, 2229. O voo 030, pronto, táxi subiu no 66-1250, Galeão. Voo 66-1350, Galeão, autorizado o táxi até o ponto de espera. Via Pátio 1, Inver, quando lá, Torre, 118 decimal 195, a gente é altímetro no 021. Via Pátio, Inver, 8895, com 1021 no Gono 093, autonomia 250. Passaria 2229, após a passagem do Boeing da Gol à frente, autorizado ingresso via Juliette, remoto no 2 do Pátio 1. Após a passagem do Boeing da Gol, posição é 1-2. Azul 4958, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Taxi Alfa, Taxi Kilo e Pátio 3, até a sinalizadora, Azul 4958. Oi, Salvador, bom dia, Azul 2775, estabilizado. Azul 2775, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Informa o Airbus da Oceania alinhando para decolar. Estamos a 9 milímetros. Controle 865 voltando, sem contato 222. Alterne no 260, 12685 ou ainda esta frequência. Ok. 228-260-2005. 1649, desça e mantenha 2010 de ILS, localizador 2021. 2010-21, autorizado ILS, X-ray da 2010, reporte da cidade. Bom, não tem assassinado. 775, autorizado pouso, 170 graus, 09 nós. 7, lembra o pouso, 277. 23. Solo, Salvador, bom dia, Azul, Alfa, Yankee, Vito. Alfa, Yankee, Vito, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. 08-1225. 3325, gato, bom dia, qual o nome é 3? 13325. 13325, o nome é 3 gato. É. Controle Salvador, muito bom dia, Xané 6225, está cruzando 13200 na aborto. Xané 6225, vigilância, saída via Arbor. Vigilância, Xané 6225. Azul 2775 no solo 52, viva direita, solo 121, no decimal 9. Direito 219, azul 2775. Ai, que Juliette Romeu. Muito bom dia. Decolou de Serra Índia, Eco Índia, alocado 0115, tá na BR-324. Intenção de sobrevoo Boca do Rio, está presente, seria ideal cruzar direto por Sintra. E autorizado, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, tráfego próximo à Duna, passando ali a região da Cidade Baixa em direção à Duna para pouso em Salvador. Aguarde a passagem do mesmo para prosseguir. Caso tenha intenções de prosseguir direto, deverá manter-se em condições visuais aguardando no setor. Não vai manter a BR-324. Após a passagem do mesmo, segue com prova direta. Reportará antes o Mike Lá de Romero. Sim, mantém inicialmente o setor aguardando autorização para prosseguir. Aguardar, Lá de Romero. Voo no 649. Autorizada a aproximação, pista 10, chamamento do reino no decimal 95, tráfego de helicóptero a 510, a sua esquerda não interferirá na sua aproximação. Ok, torre de 295, recebe o tráfego à esquerda no TICAS, com a 649. Obrigado, até daqui a pouco. Controle, chamei 6225, onde pode voar Elefa? Elefa autorizado, 6225. Autorizado Elefa, 6225. 09970 09970, 1 minuto cópia, prepare Momo Nenim para Teresina, nível autorizado 340. Aguardando a sua escuta, preparando. Livre pouso, pistola 0, gol no 649. Juliette Romeu autorizado a prosseguir direto para região de sobrevoo. Castro, por a direta, Mike, já te comeu. Pronto, autorizado Salvador para o Porto Serra Bravo, Tango Eco. Via Pesilu 20, levada da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim, nível de voo autorizado 340. Transponder 5410, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. 340 para Teresina, uniforme Zulu 20, decolando a 10 por banda à esquerda, Momo, Nenim. 5410 no transponder, 208, controle de saída, será o 9970. Será o 9970, por gentileza, confirme a transição? É Nenim. Nenim, confere, está me pronto no quadro 3 para puxa. Obrigado, vai chamar. Solo Salvador, bom dia. Mike aqui, é confirme quem chama para o reboque? Mike X-Ray Bravo. Mike X-Ray Bravo, prossiga. Mais um cerebrado está aqui na remota do 41, posição 14. Solicita autorização para revocar a nave para o 41, posição 9. X-Ray Bravo autorizado início de reboque. Reporte quando termina a posição 09. Ok, grátis. Que? Chamando a linha mantém a base passagem do gol na corrida. Oceaner 6225, chame Recife, frequência 1288. 288, é 225. É 225, caso negativo no 260. 260 alternado, 6225. O solo 057, zero direita, solo 121, decimal 9. Boa, no 649. Direita, 29, boa. Solo Salvador, alto e anquivito, finalizando o revólver na posição 01. Grata, bom dia. Bom dia, alto e anquivito. ...093, pista livre, autorizado a decolar 180 graus 07. Está livre, decolagem 10, gol 0093. Gol 649. Papapá, Juliette, até o Romeu, bom dia, prefiro. Pois a bordo, para a foto, na data. Papapá, Juliette, até o Romeu. Autorizado Salvador para Serra November Delta Hotel, derrota do plano de voo, plano visual nível 125, decola da pistola 7, curva direita, corredor axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para acender 125, transponder 5405, controle Salvador, opere 120, decimal 8, conto 03 no POB na base. Autorizado. Gente, confirmando 02 no PLB, pressionamento táxi de decolagem torre agora em 1118 decimal 95, ajuste altímetro na 021. Juliette, até o Romeu, livre acionamento e táxi, chame para ingresso, pista 97. Tem uma informação em curso, pronto, cópia? Segar 67, afirma. Autorizado Salvador para o aeroporto Serra Brava Romeu Foxtrot. Via Pedro 197, nível de voo autorizado 350. Decola da pistola 0, curva esquerda, saída Buca, Jamo, Aru. Transponder 5497, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Absamei 570, o cotejamento correto, no FAT 3, chame pronto. Sacar 670, ciente. Salvador, bom dia, Rio 981, informação hotel, Fortaleza 490. Rio 9811, temos o 390, pronto, 4. Pronto. Autorizado Salvador para o aeroporto Serra Bravo, Foxtrot Zulu, aeroporto Pinto Martins, via UIS 50, nível de voo 390, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Momo, transição de Lube, transponder 5411, controle Salvador opera em 120, décima 8. Positivo, Rio 9891, autorizado Fortaleza, nível 390, pela Peru 50, decola da 10, curva esquerda, saída monta, transição de Lube, 5411, transponder, 208, controle. 541, transponder, via UPV 50, na posição 06, do PAD 3, chame pronto, remota 06. Ok, trabalhei para o Duplicado, 9891. Agora, pushback, acionamento, posição 7, obrigado, secretário. Absamei 570, no PAD 3, autorizado, sanitário. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, autorizado, decolar, pistão 97, 170 grau, 05 nós. E a gente reporte a vertical do local de sobrevoo, a Maralina. Salvador, Federal 9970, pushback, Federal 9970, ele de push informa seu número 2 para ataque do 43, da retaguarda do Boeing da ASA. Aqui, autorizado como número 2, no ataque Federal 9970. Papa Mike. Papa Juliette Hotel Romeu, prossiga. Decolado, curva à direita, subindo para 1000 pés. Na proa do Salada Mar inicialmente, agora na proa do destino e ascensão com 25. Suba e mantém nível de voo 125, Juliette Hotel Romeu. Informe, quando possível, a proa ideal para o destino. A proa ideal para o destino da presente é a 300, subindo com 25. autorizado direto destino, em ascensão, nível de voo no 25, quando possível, estimado para pouso. Juliette Hotel Romeu. Estimado pouso, 1220, Juliette Hotel Romeu. 1220? Afirma. Pode voar projeto Zópico no 093? 093, aguarde. Está em processo de transferência, aguarde a transferência com Recife e a autorização do mesmo. Chame Recife agora, em 128.8. 093. Obrigado, bom dia. Aguarde. Ponte Nova, Juliette Romeu. São 3597, hotel em formação em curso, autorizado Salvador pelo aeroporto Serra Bravo, Bravo Romeu, via Pedro Luna 7. Nível de voo autorizado 360, decolada pistola 0, curva direita, saída Argó, transição Elefa. Transponder 54 no 6, controle Salvador, PL 120, decima 8. Autorizando para Brasília, nível 360, via Pesoluno 7, decolador no 0 com curva direita na saída Rabon, transição Alefa, a cara 54 no 6, controle 120, decima 8, para 351 7. São 3517, alinhamento correto na posição 02, chame pronto. Camarada 3517. Ouvimos ao POB 03. Autorizar táxi até o ponto de espera. E abate 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, agente de altímetro 1021. Adsa 65 Santizero, autorizado a decolar, 1060089. Federal 99, Presidente Chile. 004, 4 horas e 14, São Luís. Autorizar táxi em frente, via Pátio 1 no Inter, quando lá a torre. 118, decimal 95, 25, 025. Pátio 1, 295, quanto perto? 099, 70. Respeito aluno após a passagem do Boeing da Federal Caldas, autorizado puxo na remota 06 do Pátio 3. Positivo, após Federal, livre puxo 10, aos 8 não. Vai prosseguir para qual região, mais que o meu? Rota da Pátio 3, já está na vertical da presença, mais que o meu. Atos 6570, decolou 11, chame o controle em 120, decimal 8. 208, 6570. Controle Salvador, Atos 6570. 09. Federal 9970, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, Federal. Informação Hotel 290 para o 150 para o Papone. 1092, desça aí, mantém o nível de voo 050 na chegada Mari, desce via chegada 10298. 050, chegada Mari, quantidade voa direto do Star, está presente? Tem a perfil lateral da Star, desce via chegada 1092. Ato da cargo 6570, controle? É, escuta, passa 3000. Tato radar, vai manter em nível de voo 350 via saída PUC. 350 na saída PUC. Guardando. Sideral 9970, autorizado decolar, 130 graus, 109. Iniciar, Sideral. Federal 9970, decolou 14, chame o controle em 120, decimal 8. 208, obrigado. Procure Salvador, Federal 9970, bom dia. Federal 9970, suba e mantenha nível de voo 340 via saída Momo. 340 na Momo, Federal 9970. Saturno Rio 9811 para o táxi, 02 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, alternando São Gonçalo do Almirante. E 9811, táxi autorizado via Tati Índia, com o espero do Rio 118, decimando a de 5, mas o destino 021, no voo. 21. Ponto de queda 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Rio 9811, próximo ponto de queda, pronto. Bom dia, Rio 9811, autorizado a alinhar e manter piscina 0. Alinhe e mantém piscina 0, 9811. Lulo 2, meia decimal 85. 2.800, peça em 70. 1.0092. E a chegada para 2 mil pés, livre LS, localizador no 0219. O voo 092, descendo para 5 mil, para o nível 050, perdão, mantendo o perfil da malha, voo 092. Isso aí, mantenha 2 mil, livre LS, 1021, no 092. 2 mil, para livre LS. Controle 120.8. Bilhete Terra Romeu 35 milhas noroeste de Salvador, passando 095, mantenha-se em condições visuais. Serviço radar terminado. Autocoordenação no 2345. Informação de voo e alerta. Centro Recife em 1288, alberne 1260 ou ainda 12685. 1288-260, 12685, de Loja Barbó. Muito obrigado, senador. Até a próxima. 21, livre da colagem, 989. 0, aqui no passo principal. Aguarda. Aguardando. Voo no 759 ao solo. Receptar paralela para sobrevoo mais próximo do seu aeródromo. Mais 15 minutos. Voo 759. 15, grata. Mike 15, está autorizado o início do reboque, reporte ao término. Por que repassar o término, Mike antes ainda? Aproximação. Tem intenções de terminar dentro desses 5 minutos ou vai aguardar o pouso da aeronave? Como não tem a posição exata do sobrevoo, provavelmente após a passagem da mesma vai se aproximar de Itapuã, o Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu então segue para o setor da Orla, na região de Pituaçu, aguarda a passagem da aeronave para então prosseguir na aproximação pela paralela. Ciente, mas é como eu vou aguardar em Pito Azul. Taxi Sutan 3517, com 166 a bordo, 3 horas e 30, alternativa com fim. Adenando com pista frio, quer ver? 166. Uno, 1-1-9-25, ajuste no 021, bom. No 021, à direita, torre no ponto 7, 3517, grato, bom dia. Gente, cumprindo o perfil da Momo, ao 390, 989. Federal 9970, chame Recife em 12685, alterne 12545. Federal. Torre, está 3597, ponto Federal 10, pronto. São 3597, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, 150 graus, 129, ajuste de altímetro 1021. 021, autorizado a alinhar e decolar, 210, são 3597, bom dia. 70, controle. Federal 9970, o controle está te chamando. Prato, aeronave que entrou a ponte, o setor adjacente do centro já conseguiu contato com a mesma. Ok. Gente, Mike Juliet Romeu, indo para a região da Orla, aguarde a passagem da aeronave para manter a separação com o tráfego. É para ela manter a separação, aguardando o Mike Juliet Romeu. Mike Juliet Romeu, bom dia. E a cara, Sierra Bravo, Romeu Fox, nível 310 autorizado, via Upper Zulu 17, decolagem da 10, subida Pucca, Jamo, Caju, curva à esquerda, transponda 5435, controle 120, décima 8. É, Recife 310, volta para o ponto plano, decola da 10, Pucca, Jamo, Caju, 5435, transponda 108, controle azul 4234. Já que você desfaz, correto, chegou para o funcionamento. Chama lá. Então, 3597, decolador 224, chama controle de frequência 120.8, boa viagem. Com 120.80, senhor, tudo excelente trabalho, obrigado, tá? 3597. Controle Salvador, bom dia, Altan 3517, passa 1700, alteração 3620, saída Arbor. Altan 3517, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360 via saída Arbor. 3620, mantendo via Arbor, Altan 3517. 092. 092, chame a torre 1-8, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, uma boa, bom 092. 3 milhas, 20. Voo no 092, reporte externo embaixo travado, ajuste de altímetro no 021. Reportará no 092. Salvador, Mike Henrique, concluiu o reporte aqui no gate 10. Pela atenção, obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom dia. Em 981, chame Recife em 126.85. 101-2685, 981, bom dia. 3517, chame... Corrigindo, voe Elefa, 3517. Muito obrigado, senhor. Direto Elefa, 3517. Mike, Elefa, meu escravizou com o voo na final. A intenção que sobrevoa é bairro da Paz, próximo ao centro de exposições da Paralelo. Mike, Elefa, meu. Ele? Achei atrasado, bom, 095. Voo no 092, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, no 09, ajuste de altímetro no 021. Autorizado não no 0, bom, 092. Aproximação, quarto pela paralela, Mike Juliette Romeu. Através do mesmo, aguardando autorização, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu prossegue na paralela e chama torre 1-8, decimal 95. A intercepta paralela, está presente 1-8-95, Mike Juliette Romeu. Voador, papapá, Mike Juliette Romeu. Papapá, Mike Juliette Romeu, torre Salvador. Está abandonando Pituaçu, interceptando a paralela para sobrevoo no centro de exposições, bairro da Paz, visual com voo na final, Mike Juliette Romeu. Recente, autorizado para o setor de sobrevoo, na minha escuta permanente. Escuta permanente, Mike Juliette Romeu. É, tem algum outro tráfego na final? Não, no momento não. Graças, Juliette Romeu. Voo 175, não é autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, chame para o táxi. Voo 175. Deixa eu fazer na escuta, era tudo falo? Por que mais um voo 4239? Sim, mas é só para confirmar o portão. Gente, graças. No solo 30, livre táxi primeira direita, no 21, no 19. 219, bom, 09. Solo 4 sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Estou ciente, mantenha a escuta permanente da torre, Mike Juliette Romeu. Constante, Mike Juliette Romeu. Juliette, bom, 09. 3517, chame centro Recife, 1288, eterno 1260. Sete, vai chamar o centro Recife agora, tá? 3517, 128, decimal 80, 126, decimal 0. Obrigado, boa. Sou o 1759, tá pronto para o táxi, tem 178 a bordo, 4 horas até no Galeão. Loma 759, táxi autorizado via Pati, Índia, você espera a Torre 1 no 8 desse 95, ajuste agora no 022. Gente, livre táxi Pati, Índia, no ponto de espera de 295 no 022. Quanto foi de agilizar a Juliette 05? Vai pro 5, 092. Bônus 75, vai para a sua informação, aeronave da companhia, ingressando a Juliette, por favor, 05. Gente, vão 75. Bom dia. Passarei do 2223, informação oficial para a conquista. 2223, para a vitória da conquista, nível 180 autorizado. Rota direta alerta, VCT Oplorra, VCT Vitória da Conquista. Decolagem da 1-0, subida Arbor Elefa, curva direita. 5423, transponder, controle 120, decima 8. Positivo, 180, subida Arbor Elefa, o pilar conquista, 5423, 120, controle do passado 223. 3216, corrigimento correto, sempre pronto para puxar o questionamento. Vai chamar. Salvador Golo 649, informação hotel, autorização para o posto seguro. No 649, bom dia, Porto Seguro, nível 360 autorizado, via Videv após DCT. Decolagem da pista no zero, subida da EL, Leda Videv. Curva direita, 5436 transponder, controle 120, decima 8. 360, Porto Seguro, decolo zero, Videv direto Porto Seguro, saída da EL, Leda Videv, primeira curva direita, transponder 5436, controle 208, gol no 649. Bom, no 649, o atendimento correto, reporte junto para puxar o estacionamento. Acho que é o FM feito notificação para o voo. Posição meia dúzia autorizada para o Chibete, comissão para o táxi, gol no 649. Autorizado, vai chamar o táxi, gol no 649. Salvador, bom dia, gol no 759, próximo ponto de espera da Longeira. Bom dia, gol no 759, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, ventura 50 graus, 079. Alinha e decola no 0, gol no 759. Continua utilizando esse táxi. Exato, Juliette Romeu, agradece a colaboração da Libra do setor, vai seguir pela paralela. Eficiente, sob o controle, 208. 208, Mike Juliette Romeu. Controle Salvador, papapapá, Mike Juliette Romeu. Confirme a aeronave que chamou Salvador. Papapapá, Mike Juliette Romeu, estava em sobrevoo na frequência da torre, vertical da paralela. Vai manter a paralela até a rótula do abacaxi para sobrevoo Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, mantenha sempre perto, pode iniciar um sobrevoo na rótula do abacaxi. Reportará Mike Juliette Romeu. Salvador, número 649, para o táxi, com 67 a bordo, autonomia 0312, alternativa com fim. Eu chamo controle de frequência no 20-18. 208, obrigado, 1759. 3 do Science Checkpoint, melhor aeronave da mesma, via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 092. Entendeu que está autorizado o táxi até a próxima aeronave da Azul, que vai seguir a mesma pela Índia, e quando pronto, começar a torre 2895, voo no 649. Correto, voo no 649. Solo Salvador, Azul, 7-5, tanto de ponto de tráfego para vitória conquista, nível 8. Azul 27830, vitória da conquista, nível 180 autorizado. Via Lessa, DCT Oplor, após DCT. Decolagem da 10, subida Arbor, Elefa, curva direita. Transponder 5433, controle 120.8. Tudo presente está autorizado direto Piazza, antiga rotatória, reporte visual. Sete, oito, três, cabeja. Salvo autorizado, Azul, 2783, autorizado para a da Conquista, região 80, controlador do lugar do corpo direito. Elefa ao piloto, controlador da saída Arbor, do seu Elefa, 433, retrofondo 20-8, para o Azul 2783. Pedido de correto, tanto para posicionamento. Para posicionamento, Azul 2783. Deixa eu confirmar como é que recebe a Azul 2783. Essa treta não é que solicitação, poderia repetir por gentileza? Cliente, cumpre a restrição, manter 3 mil fãs até 2,5 milhas de Salvador. Para o DAC, Azul 4234, tem 820 a bordo, 21 a bordo, autonomia de 35, Fernando Santão. Pro 4234, 21-20 a bordo, saque de direita de Índia, ponto de espera, torre 118-95, ajuste no 022. Ponto de espera, 295, ajuste no 422. Salvador, o Juliette Quebec, Kilo, visual com campo. Juliette Quebec, Kilo, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, muito grato pelo serviço, Juliette Quebec, Kilo. 2-3-4-0-0. Azul 4234, autorizado a alinhar e decolar. 10, vento 1970 graus, 079, ajuste de altímetro 9020. Alinhar e decolar, Azul 4234. Torre Salvador, Papatango, Juliette, Quebec Kilo. Papatango, Juliette, Quebec Kilo. Reporte vertical da Enrimar, o vento 1970 graus, 079. Vertical da Enrimar, Juliette, Quebec Kilo, grado. Bom dia, eu no 649, autorizado a alinhar e manter pistão. Cara, alinhar e manter pistão a zero, bom, no 649. Demora tanto pra sair a... Juliette, que vai aquilo na imagem. Azul 4234, decolado aos 400.